Natal do Arrocha. Valeu, Richard. Vamos nessa, irmão. Essa parceria gostosa nós dois, não é? É. Eita, guitarra chonada. Fantasia, você não me desejava, eu nem te queria. Vai! De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando. Na verdade eu já não me controlava mais, fui tarde demais. E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira. Agradeço a Deus, vou me entregar a você. Sei que hoje eu sou completamente teu. Seu amor é meu, o meu amor é seu. Sei que hoje eu sou seu. De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando. Na verdade eu já não me controlava mais, demais. E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira. Agradeço a Deus, vou me entregar a você. Sei que hoje eu sou